para jogar. Só quatro cabas de beia no desafio do jogo da bruxa em noite de lua cheia. Só quatro jogadores nesta mesa dando as cartas no jogo sudo da vida. Cucucaia, eu quero pisar aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero pisar aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Da falsa folga, ninguém só quatro cabas de beia. De riso dócil, de rima fácil, não vá se enganar, hein, meu bem. Eu tenho dois olhos, eu tenho dois pés. Dos meus olhos, vá pra meus pés. Dos meus pés, pra dentro da terra. Da terra para a morte. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Aqui. O ovo é redondo, entre redondo é. Vem amor, vem com saúde. Quando eu sou chama, seja você a brasa. Quando eu sou chuva, seja você água. Quando eu sou chama, seja você a brasa. Quando eu sou chuva, seja você água. Cucucaia, eu quero.